seu coração tá pisando no freio? Por que seu beijo tá com gostinho de medo? Por quê? Isso nem combina com você. Engraçado que naquele amor sem futuro você se entregou, pulou sem paraquedas. E comigo você tá em cima do muro, logo eu, a pessoa certa. Me diz, por que tá com medo de ser feliz? Ai, ai, ai. Preciso pra provar que meu beijo é o certo, nosso amor é completo. Se joga na minha vida, ai, ai, ai, ai. Porque cê tá com medo de amar. Faço o que for preciso pra provar que meu beijo é o certo, nosso amor é completo. Joga na minha vida que eu te pego. Engraçado que naquele amor sem futuro você se entregou, pulou sem paraquedas. E comigo você tá em cima do muro, logo eu, a pessoa certa. Por que tá com medo de ser feliz? Ai, ai, ai, ai. Porque cê tá com medo de amar. Faço o que for preciso pra provar que meu beijo é o certo, nosso amor é completo. Se joga na minha vida, ai, ai, ai, ai. Porque cê tá com medo de amar. Preciso pra provar que meu beijo é o certo, nosso amor é completo. Se joga na minha vida que eu te pego. Se joga na minha vida que eu te pego.